coluna chá de boldo e devaneios insuportáveis. Momentos da vida e a sabedoria de se impor. Se impor é muito maior do que saber dizer não. Implica em conhecer a si, o contexto atual, a própria história, ser coerente e sincero quanto a isso. Complementando sem querer a edição anterior, é decidir sua vida por si, pelo conjunto da obra. Estou fazendo um esforço para avaliar o conjunto total da obra. Sempre tive a mania de me fragmentar, o que não é de todo ruim, mas atrapalha conclusões finais. Percebi há um tempo que as fases difíceis ficam muito mais leves quando se assume que, sim, está difícil. Ignorar as coisas nunca é a resposta definitiva, apesar de trazer a paz para trabalhar com calma em outras instâncias internas e externas. Estou sendo muito subjetiva? Conversando com alguns amigos e colegas, noto cada dia mais como cada um vive um momento único. As vidas acontecem em paralelo e, mais de uma vez, no próprio campo individual, nos deparamos com mais de uma pendência, desejo, necessidade. Escrevo isso porque lutei muito tempo com as exigências atuais, fazer o básico, o necessário. Sempre fui de inventar história, procurar novos rumos. Isso não me é negativo, ajuda a abrir os horizontes e sair de lugares onde estava, mas percebi que o momento atual não é de grandes saltos. Não posso me propor grandes desafios, porque a rotina já é um enorme desafio. Aprendi a respeitar que houve momentos de grandes saltos, e há agora o momento de me acertar com o que tenho atualmente. Estamos condicionados a viver aventuras e a almejar riqueza, um casamento feliz, sucesso nas relações profissionais e familiares. Uma vida de propaganda de margarina. E, para tentarmos chegar próximo a este ideal de mundo perfeito, nos desrespeitamos. Por isso, torna-se extremamente necessária a sinceridade do não dou conta de resolver isso agora e assumir para nós mesmos os nossos limites. Não vejo meu pai há 7 anos e decidi que não é hora de dar esse passo, não quando outras coisas já exigem tanto do meu psicológico. Não sei nadar até hoje, nunca consegui ter um relacionamento romântico de verdade, nunca viajei sozinha, nunca fiz tantas coisas. Mas sou tão jovem ainda. A vida acena quando algo precisa acontecer, é questão de aprender a ouvir. Somos todos muito jovens ainda. Nunca é tarde demais para tentar algo novo, mas também é absurda essa ideia de que tudo deve ser alcançado da noite para o dia. Por que a gente tem pressa? Não temos que zerar todas as áreas, se cuidar já é vencer na vida. A melhor forma de chegar em algum lugar é com calma e constância. Marina Stolf. Poetisa, contista, cronista e romancista nascida em Campinas, SP, mas criada como viajante, Marina já conheceu diversos estados, tendo a oportunidade de morar em Minas Gerais e Pernambuco, onde reside no momento. Participou de 5 antologias poéticas desde o ano de 2021, é responsável pelo perfil criativo para Ver e Ler atualmente. Trabalha de forma independente, explorando e inventando mundos em poesia e ficção, contando com diversos e-books e uma fantasia disponível em livro físico.